Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli! Está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou Marcos, a espada do mal, na companhia de Eduardo Corso. Eu sou a agulha da área para matar os. Ah, o pessoal da lista dela, ah, sei lá. Dudu, você pode ser qualquer coisa no mundo, cara. Menos uma agulha, sinto muito. É só pelo nome, meu, não pelo formato. Você, tipo, seria... Se você, você seria, tipo... Se... Uma agulha da lua, por exemplo. É, boa. Se você fosse uma espada, Dudu, seria um balão. Se você fosse uma espada inchada. Isso é dia, tá? É preconceito, hein? E vamos lá, eu vou, vamos nesse cast que hoje estou bem afiado. Olha, muito velha, cara. É, Marvel que Francisco Saldanha Espada Neto. Ai, tô doido pra cortar alguém hoje, né? Se pariu. Nossa, né? Sabe? Não tinha piada melhor, foi essa, né? É que, na verdade, vocês vão notar no programa de hoje que o Claudio tá até comportado, né? Hoje quem tá atacado. Ele não cortou muito nesse episódio, não. Hoje quem tá enchendo o saco é a Marvel. O que, ô, Dudu? Tadinho dele, pô, sacanagem. Eu comi um pouco, como mas se depois o Marcos estivesse bem comportado nesse episódio, né? Ah, na verdade a gente escolhe os temas, mas a gente já sabe que vai dar merda, entendeu? Mas qualquer coisa que a gente for inventar vai ter uma conotação sexual, já entendi isso. Então nem. Quando você falou nem o tema, eu pensei já em baixaria, falei, não vai dar muito certo, mas vamos lá. Olha aí pra você ver, a gente quer falar de armas, né? E o cara, o cara pensa em louça nas baixarias. O que será que ele pensou quando falou espada, né, cara? Teve um aí, quando eu falei espada, falaram logo da perna do Claudio, não sei porquê. Foi automático, falei espada, o cara falou perna do Claudio. O cara olha pra perna do Claudio e vê uma espada. Na verdade, ele olha pra foto da minha espada e vê, acho que eu tô com as pernas de fora. Nossa, a gente tá chorando. Ele queria que fosse, cara. Mas vamos para uma breve vírgula sonora enquanto nós vamos rever aqui a foto das pernas do Claudio. Vocês veem que é uma perna de fato. E eu não queria, não, cara. Imagina as pernas do tamanho de uma espada. Cara. Parece um sabiá, velho. A mulher do Kickman tinha a espada na perna. Ah, voltamos já, Dudu. Você está ouvindo Nerdopoli Cast. Uma das armas mais a mais, né? A arma mais usada. É, em tudo que se existe, em animação, em filmes, em novela, por que não? E a espada. Acho que isso se dá por ser pela sua, talvez, Claudio, participação em algumas das guerras que a gente conhece. Não que eu diga que a gente conhece, né? Mas a história bélica do mundo, eu acho que tem uma ligação muito forte com a espada em si. É, o começo da guerra. Vamos lá, existe. A espada existe desde os antigos egípcios. A arma de fogo existe só há 50 anos. Uhum. Entendeu? 50. Arma de fogo, 50 anos? Onde? 50? Não. Mais. Mais 100 anos. Aqui, conhece essa maconha que tu tá botando na pista, cara? Que ela é boa. Mais. Uhum. Ah, tá. Beleza. Uma espada com milhares de anos e as armas de fogo só tem centenas de anos, vai. Na verdade tem por volta de centenas de anos. Não, mas o Marcos, você pode estar confundindo. Você está falando da arma de fogo ou da invenção da pólvora? São duas coisas diferentes. Não, da arma de fogo. A arma de fogo tem cento e poucos anos. Sim. O velho oeste. 1864. Hein? Não, não mais. Não, cara, é o Velho Oeste, cara, Velho Oeste. Então, o Velho Oeste, a arma de fogo já tinha pistola. Velho Oeste não faz mais de 400 anos, faz? Não, eu tô falando, arma de fogo no Velho Oeste já tinha pistola com ferrolho. Sim. Você tem os mosquetões, que são muito mais antigos. Sim, mas... Da época ainda da colonização americana. É, mas mesmo assim, se for pra comparar... Eu acho que não chega assim. Ah, vamos lá. Canhão ou uma arma de fogo? Sim, contando o canhão, eu tô falando mais portátil, arma de fogo. Não, mas aí você tinha um mosquete, na época dos piratas você tinha um mosquete, 1800 e lá vai poeira. Mas eu não lembro agora. Mas a gente veio falar de espada, daquela espada que o... É, não, o que a gente... Então, mas vamos lá. Independente da... A espada independente existe mais tempo na guerra do que arma de fogo. Com certeza. Sim. Independente de ter matado a aula, independente de ter matado a aula de história, né? É claro e evidente que a espada tá aí há muito mais tempo, né? Sim. Tem... Quer ver um lugar, a fonte que, embora alguns contestem, outros não, mas a presença da espada na Bíblia. Aí, né? Se você for ver, Abraão, que é no Gênesis, já usava espada. Exatamente. Então, assim, a gente não tá aqui querendo falar. Eu sou religioso, tá? Mas eu não tô aqui querendo provar que a Bíblia é ou não a prova definitiva de tudo. Mas digamos que no seu universo a Bíblia é sagrada, ou no seu universo a Bíblia é só um livro de contos. De qualquer forma, muito antes de qualquer coisa já era citada a espada, sendo a Bíblia pra você verdade ou não, entendeu? Ok. Você ia falar alguma coisa, Marco? Vai contestar mais ou não? Não, eu não contestei. A única coisa que eu falei é que a arma de fogo não tinha 50 anos só. Tá bom. Que ela é muito mais nova do que a espada. Sim. Ah, não, eu tô cansado. Não sei se é muita coisa daí. A gente vai ter que considerar uma outra coisa, Cláudio. Talvez a espada não seja a mais antiga das armas, né? Porque eu acho que os pré-históricos usavam lanças, na verdade, né? Cara, pau, pedra, faca, tudo. Entendeu? Entendi. Não é arma. Não é, mas é a mais notória. Eu sempre quis usar essa palavra no podcast, notória. Mas, a espada é uma lâmina, ok? De um tamanho razoável para você segurar ela na mão com certa habilidade, entendeu? E alcance. É prática e portátil, entendeu? E consegue dar. É mais efetiva do que um tacape, que uma pedra, que uma lança. Depende, dá com um tacape direito na cabeça do ser humano pra ver se não vai funcionar do mesmo jeito. Sim, mas tô falando, vamos lá, dá um tacape na cabeça, o cara fica tonto, dá com a espada, racha ela no meio. Qual foi mais efetivo? Depende, cara, se eu der com um tacape na cabeça de alguém, se eu tiver com raiva da pessoa pra dar com um tacape na cabeça de alguém, eu vou rachar o crânio dele do mesmo jeito com a espada, do que com a espada. Tá, mas pensa que... A gente já achou quem que é o chato do podcast, né? Não, pensei, mas vamos lá. Pera, mas quando é que eu não sou o chato do podcast? Eu só queria saber isso. Não, mas ô Maverick, vai lá. Pensa que você é grande e forte pra fazer isso. Pensa a alguém como o Coço, por exemplo, que é mais fraco. Vai dar. Ele com uma espada é você com um tacape, entendeu? Entendeu. Você aumenta o seu efetivo de guerra. É como se você estivesse jogando RPG, você com o tacape você tem 5, com a espada você tem 10 de dano, entendeu? Não, com certeza. Eu descobri que a arma de fogo teve origem na China, quando lutava na Mongólia, no século XIII. Dessa espalha pela Europa. Então não é tão novo assim, não. É, não, mas assim, eu acho que as armas brancas em geral, elas são bem mais antigas. E inclusive é curioso, Merck, que as armas brancas, além de ser armas, elas são desde sempre utensílios também, né? Porque algumas facas de churrasco são verdadeiras espadas. E que engraçado, né? E não existe arma branca. arma bem afiada, né? Você falou em arma branca, né? Uhum. Cara, o Claudio e eu somos considerados armas brancas. Porque vocês são curvos. Você é só que em cima de alguém também sou, cara. Não, porque quem faz artes marciais é considerado, para a justiça, uma arma branca. Quer dizer, se você agredir alguém, você é julgado e entra como arma branca, não barata. Olha só. Ô, Cláudio, você que é o especialista de hoje, olha só, você. Inclusive, esse podcast deu origem nas pernas do Cláudio, né? Quem não lembra dessa passagem? Nossa, do essa piada interna. Segurar a espada com as pernas, cara. Caramba. Eu falei isso logo no começo. É o seguinte, Cláudio, vamos lá. Eu sei a resposta, só para não dizer que eu sou ignorante. Ignorante. Mas eu quero. Bom, eu acabei de citar então as facas enormes de churrascos e facões, né, que as pessoas usam na roça. O que difere uma faca grande de uma espada, por exemplo, tem uma espada. Ah, como é que é o nome dela? É que ela é curta, que era dos romanos. Era. Acho que era Gladys, não é? Gladys, isso. Tá bom, o que difere uma espada grande, uma faca grande de churrasco? De uma Gladys, que é uma espada aí de, acho que, 60 centímetros, né? Se não me engano. Não, uma faca grande ou um facão, ele tem uma empunhadura diferente de uma espada. Uhum. Muitas vezes, as espadas como a Gladys, elas têm lâmina dos dois lados. Não que toda espada tenha isso. Sim. Mas a empunhadura dela é muito diferente. E o jeito que a lâmina é feita, você percebe que ela tem um propósito de batalha. Por exemplo, a Gladius ela é mais larga e mais chata que uma faca. Pra quê? Pra entrar, varar o carinha. E armaduras? E armadura, pra o quê? Varar. Pra o quê? Ah, delícia. Perfurar o maluquinho e deixar um rombo gigantesco que não dê pra cicatrizar, entende? Entendi. Então, embora um utensílio doméstico possa ser usado pra violência, mesmo o mestre em espadas talvez não consiga os mesmos movimentos com um facão do que com uma Gladys, por exemplo, né? Não, eu mesmo, ó, quando eu treinei, eu tive técnicas de facão. É. E a técnica de facão é totalmente diferente da técnica de espada. É bem diferente, embora as duas sejam lâmina, entendeu? Você pega uma peixeira ou um machete, meu, você mata uma galera. Exato, mas mesmo assim, cara, o bom das lâminas, não só espadas, mas as lâminas em geral, é que pra você realmente fazer alguma coisa sem se machucar, você precisa se treinar muito, precisa ser muito habilidoso. Entendi. Não é qualquer imbecil que vai pegar a faca e conseguir matar meio mundo. Ele vai se cortar todos. Exatamente, uma hora ele vai se machucar, ele tipo assim, como ele vai estar, ele segurando errado, vai ser mais fácil desarmado. Tem vários pequenos pontos disso daí que difere alguém que não tem habilidade com alguém que tem. Então, entende, Coço? A gente, eu e você, diferente do Cláudio e do Merck, nós entendemos a espada pela cultura pop, né? Nós não somos profundos conhecedores. Você consegue, Ocosso, diferenciar a cultura a qual a espada pertence? Tá, eu não vou pedir que você cite nomes, né? Mas se você olhar uma espada, um desenho, um modelo, você consegue dizer de qual país ela pertence? Você, tipo, tem clarinete, né, que é... E daí é pequenininha, fininha, eu não sei de onde é, não sei se é da França. Assim, mas eu vejo umas diferenças de faca, né, de espada, aliás. É porque, por exemplo, eu vou falar pra você, aí depois o Cláudio e o Merck vão me corrigir se eu estiver errado. Quando eu vejo aquela espada fina, certo? Aquela que é que ela é usada no esgrima. Na esgrima, que tem aquela... Olimpíada. É como se fosse um cubo em cima ali, como se fosse um cubo ali no cabo, né? Com aquela voltinha assim, eu lembro da Espanha. Calma aí, não responde ainda. Quando eu vejo aquela espada, eu lembro da Espanha. Quando eu vejo aquela espada longa e curva, que parece uma meia-lua, eu lembro dos árabes. Quando eu vejo aquela espada fina, comprida, também com um círculo ali no cabo, eu lembro do Japão ou da China, né? Quando eu vejo uma espada, essas grandes, né, de lâmina dos dois lados, essas grandes que tem que segurar com as duas mãos, eu lembro da Europa. Tô certo, Merv, que eu tenho alguma coisa errada aí na etnia? Cara, olha só, é mais fácil você chegar e perguntar pra espada de onde ela veio. Se ela te responder, você sai correndo. Uhum. Realmente. Mas não, sério, você não está errado, mas, por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas na China, muita gente chega, a espada chinesa. Se você pegar no Kung Fu, você utiliza vários tipos de espada, entendeu? Não é só aquela espada como a do... Ai, meu Deus, esqueci lá do Segredo Negro... Do Segredo Verde, não? Como é? Destino Verde. Destino Verde. O Intestino Verde. Não é só aquele tipo de espada que a China usa. Você estava falando daquela espada curva, né? Que você lembra logo dos indianos, né? Sim, mas os árabes usaram, indianos usaram, africanos usaram, entendeu? Não o mesmo, igualzinha, mas era o mesmo estilo de espada. Eram similares. Tá? Que são as... Hã? São as cimitarras, se eu não me engano. São as cimitarras. Exatamente. Não, cimitarra não, é... Agora eu esqueci o nome. Não, não, cimitarra é outro tipo de espada. O que eu tô falando é da... Não, é, tá certo, cimitarra. Eu tô confundindo com outra espada já. Eu que tô confundindo as bolas. Entendeu? Então, você vê isso em, várias, em vários povos, tipos de espadas diferentes, sim, entendeu? Mas vamos lá, você falou povo árabe e africanos, mas se você reparar, eles são todos povos do deserto, entendeu? Entendi. Então, é mais fácil eles terem uma similaridade cultural para ter essa troca de espadas, por exemplo. Eu tinha uma outra coisa também, Cláudio, já que você tá engatado aí. Ui, tá foda. Podcast de espada, vou lá que tá engatado. Gatou a espada. É. Por exemplo, eu quando você falou aí, ela é a cimitarra, ela é uma espada mais rústica, né? Enquanto aquela que eu acredito ser a espanhola é uma espada mais... qual que é a palavra? Não é moderna, mas é uma espada mais... Sofisticada. Isso é levado em consideração também? Nem tanto, porque, vamos lá, tudo depende de técnica. Se um cara é bom em cimitarra e um outro é ruim no florete... Uhum. Entendeu? Não quer dizer nada, mas se os dois são bons nas suas respectivas armas, se eu tiver técnica, tiver treino, jeito, habilidade, cara, dá uma briga boa, entendeu? A questão é nunca estar na arma, tá? Mas no quem a empunha, sempre, entendeu? Entendi. Ô, Dudu Costa, vamos lá, teste de habilidade. Eu acho que o Círio Florel do Game of Thrones usar o florete, né? Cite aí um personagem famoso que usou uma cimitarra, Eduardo Costa. Não faço ideia, cara. Lembra de algum, Berg? De onde? Cimitarra. Um personagem famoso qualquer aí pra você citar. Pra contextualizar. O personagem do... Ai, meu Deus. O amigo do Robin, do Robin Hood, mas do Robin Hood lá do... Daquele filme dos anos 90, né? Isso, esqueci o nome de todos os atores Kevin agora. Costa. Não, ele é Kevin Costa. Ele é o Morgan Freeman. Morgan Freeman, sim. É o Morgan Freeman. Ele usa Isso aí foi muito longe. Tem um outro que eu não sei se foi tão longe quanto. Um personagem que aparece na caverna do dragão, que ele grita ali, que ele é meio árabe. Ele usa uma cimitarra, verdade. É, eu não lembro o nome dele. Aleup. O Aladdin não usa. O Aladdin usa arma. Os guardas que perseguem o Aladdin cimitarra. Usam cimitarras. Isso aí, é verdade. A gente nem precisa perguntar da katana e... porque fica claro, né, os filmes em qual elas aparecem, né? Não pode esquecer da Hattori Hanzo do Kill Bill, que é a espada que eu acho linda, cara. E na Liberdade tinha réplicas de espadas de filmes, e tinha uma do que o Bia achava muito linda, ela. Muito bom. Dudu Costa, você que é um cara dos filmes aí, das séries, assim como todos nós, né? A espada, um filme sobre espadas, ou mesmo que seja um filme sobre batalha em geral, a espada ainda te chama mais atenção do que a arma de fogo ou a grande tecnologia? Eu gosto bastante, cara. Pensei Conan, tem que lembrar da espada Atlante do cara, que é linda. Então, olha aí que eu falei, lembra que eu falei do europeu? O Conan é um personagem europeu, não é? Tô enganado. Não. Ele não. Tá mais pra nórdico, né? Isso. Não, na verdade ele seria um universo paralelo, né? Sim, mas... Não, tá, mas baseado, né? Os bárbaros, por exemplo. Os bárbaros, sim, mas... Mais ou menos. É Conan o Bárbaro 2, continuação. Mas acho a espada que dele é uma... Se eu não me engano, a espada dele é uma bastarda. Não, bastardo, dragão. Ah, agora eu não vou lembrar de cabeça qual que é do Conan. Peraí, tô procurando aqui. Eu acho que é uma bastardo. E mesmo hoje em dia, mesmo a espada tendo, vamos lá, assim, caído, não em desuso, mas meio que saído de moda, ainda aparecem muitas obras hoje em dia que usam o tema como, né, a espada como tema principal, ou tem um ou outro personagem que acaba usando a espada, né? Se eu acertar que eu diga, todo mundo tem espada. E aí são variações, que por exemplo, olha só. Achou, Cláudio? Vamos dar Não, ainda não achei. Não, pode seguindo, eu não vou achar tão fácil assim. Tem até espada famosa com Excalibur, cara. Tem vários filmes sobre Excalibur, cara. Então, mas é... uma espada, todo mundo fala dela. Sim, pois é, mas a Excalibur tem muito mais do que só a espada, né? É a lenda de quem conseguir dominar a Excalibur é o rei da Inglaterra, né? A cara da pedra, né? Os reis... Mas aí tem uma caralhada de filme que aparece Excalibur. Até nos Minions aparece a Excalibur, né? Ah, velho. Até Monty Python fez coisa com a Excalibur. E eu vi a versão do Monty Python. Tem algum jogo do que tem Excalibur? Ah, centenas. Tem um jogo chamado Excalibur. Um por ano, né? Pelo menos. Qualquer coisa que tem uma espada lendária, uma das primeiras é a Excalibur, cara. Se não é alguma espada japonesa específica. Entendi. É, entre as lendas, só existe a Excalibur como lenda ou tem outra? Lenda assim que o pessoal fica naquela de se aconteceu ou não. Cara, não falando assim, sabe? Eu tenho uma lista aqui de pelo menos umas 10 espadas, né? De lendas. Tem espadas de William Wallace, espada de São Pedro, tem a espada que foi do Carlos Magnum, que diziam que ela trocava de cores 30 vezes por dia, entendeu? E chegava a ofuscar o sol algumas vezes. Carlos Magnum era o imperador, não é? Sim. E a de São Pedro? Eu curti o nome da lenda. Então, a espada de São Pedro foi quando o Pedro cortou a... Você que também é religioso, você sabe que quando Jesus foi preso, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de um dos sacerdotes. Então, sim. E Jesus foi lá e colou a orelha de volta. Essa espada é a espada de São Pedro, entendeu? Que dizem que foi guardada, entendeu? E foi levada pra longe e está sumida também. Não é essa espada, não é aquela que dizem que está no Vaticano? Cara, não sei, eu não consegui ler nada sobre isso daí, cara, mas pode ser. É porque eu já ouvi sobre uma lenda de uma espada que é histórica, que está escondida no Vaticano. Mas como tem tanta história do Vaticano... Inclusive, vocês fizeram lembrar de uma outra lenda que não tem nada a ver com espada, mas é uma lenda que eu andei lendo que eu achei interessante. Vocês já ouviram falar da lenda do judeu caminhante? Não. Diz a lenda... Hã? É de um judeu que caminha? É, bem por aí. Mas ele anda diz só caminha. Lenda... Aonde? Puta que pariu. Diz a lenda que esse judeu, e é passagem da Bíblia, olha pra você ver. Ele foi lá na hora que Jesus estava sofrendo, né, na caminhada com a cruz, e duvidou que ele fosse Jesus e falou assim: ah, então, se você é Jesus, vou ficar esperando você voltar, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí Jesus diz assim: então você vai ficar caminhando na terra até o dia que eu voltar. E aí, segundo a lenda, esse judeu se tornou imortal. E ele não pode ficar muito tempo parado no lugar, ele tem que viver caminhando pela terra. O nome dele é Drácula. Não. Não é Drácula. Pode esquecer, é uma planta então que é espada então de São Jorge. É Conor McCloud. Não, mas eu acho que esse cara aí não é por causa disso, não, cara. É porque ele é sovina demais pra pagar o ônibus. Aí vai a pé mesmo. Ah, entendi. Já tinha ônibus naquela época, né? A carruagem, né, velho? Vai que a gente consegue piorar um pouquinho mais. Vai. Ah, vamos lá, a gente tá indo vai bem. Vai que hoje a gente é excomungado, vai. Eu nunca achei que o cast sobre espadas ia pro âmbito religioso. E existe, né, Cláudio, uma ligação da espada com o religioso, né? Mesmo que você não queira. Sim. Sempre tem espadas que estão na história da humanidade, cara. Se a Bíblia, a religião está na história da humanidade, temos aí a ligação. Tinha uma lança, que é a lança do destino. A lança do destino, que é a que furou Jesus, né? Sim. E matou alguns ervas, né? É o evangelho. É, também. Que é o que o Jesus estava lá agonizando, e aí não pode. Na época não podia deixar o prisioneiro agonizando por certo tempo. Aí foi lá um centurião e furou, né? O pulmão de Jesus com essa lança, e essa lança tem algum poder também especial. Essa lança hoje está com a amiga do Constantino. E já tem o Gênesis do Evangelho, né? Bom, entre as espadas famosas, nós vamos citar algumas aqui, não que a gente não vá sair da realidade por completo, né? Marco, só para citar, esqueci de uma coisa. A gente estava falando tanto sacanagem, eu ia falar uma coisa séria, esqueci. Tem uma espada japonesa, que é uma lenda, né? Na verdade, parece que ela existe mesmo, mas é mais lenta do que certeza, que ela aparece no Samurai X, que é a espada de mata-cavalo. Ah, eu pensei que você ia falar da Kusanagi. Não, a Kusanagi, ela existiu. Não, do Samurai X, sim, existiu. Tanto que existe em várias escrituras, né? Sim. A dessa de mata-cavalo, que é mais rara do que ela. Sim, mas a Kusanagi, ela ainda está no Tesouro Nacional do Japão. Sim. Ninguém na era moderna viu ela desembainhada. Então... Caraca, muito bom. Entre as espadas famosas aí da cultura, nós temos a Excalibur, que está entre o mundo pop e a realidade, né? Que eu acredito que essa espada, ela de fato existiu? Não é lenda, mas é espada? Cara, não se sabe se o Rei Arthur existiu. Entendi. Então, se o Rei Arthur existiu, existiu o Excalibur. Se não existiu, não existiu. Entendeu? Pode ter existido sem o Rei Arthur? Pode. O Rei Arthur pode ter existido sem ela? Pode. Aí vai ver no fundo, o nome do cara era Rei Excalibur, né? E a espada era Arthur. Na verdade, é uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, uma porra dessa assim, teve um monte de coisa que foi achada, né? Entre elas, a Arca de Noé e a lápide do Arthur. Estava lá. Aqui jaz Arthur, o rei da Inglaterra. Então, mas o Arthur não foi pra... Como que era? Avalon, a lenda? A lenda diz que ele foi pra Avalon, né? E Thor foi comido por um cachorro três cabeças. Entendi. Não, mas o Fenrir não era um lobo de uma cabeça só? Você tá confundindo o Fenrir com o Kerberos. Vem cá, o cachorro é meu, eu boto quantas cabeças eu quiser nele. Mas ele aceita assim de boa? Não. Em Game of Thrones tem algumas espadas lá, mas eu sou muito fã da agulha. É, eu é muito fã. Agulha? Você assistiu Game of Thrones já, ou Merck? Assisto o quê? Game of Thrones. Ah, desculpe, I don't speak English. Eu respondi isso pra um amigo meu hoje. Falando nisso, mandar um abração pro Thiago. E ele virou pra mim. Mas eu já vi o Games of Thrones, obviamente, a minha esposa tem todos os livros, tá lendo, tá acompanhando, tá na última temporada. Ele e você, viu os 20 primeiros segundos e parou. Esse Marvin. Ô Marvin, você já assistiu o filme? Meu filho viu, minha filha viu. Não, Marco, você viu? Ah, não, eu não. Agulha do Dudu, você segundos, consegue lembrar em Game of Thrones uma outra espada que seja mais memorável que essa? Tem muita espada, cara. Não sei tem, o nome mas dela, tem uma. Não. Tem a... A cumpridora de promessas, né? Que é da... Esqueci o nome dela. A loira gigante que protege que trabalha pro Lorde lá, sem mão. Esqueci o nome dela agora. Loira gigante? Né? Sem mão? Tá. Ela não é... Não trabalha com ele não, cara. Ela trabalha assim pro... A Brienne. A Brienne, isso. A Brienne ela tem a espada. Ela lutou chamada. Contra... E ela treinou contra a Arya no último episódio e perdeu a espada. E perdeu. Mas ela tinha a daga de sua valeria. Você tá dando spoiler da temporada atual ou impressão minha? Ah, você não assistiu, desculpa aí. Não, eu e muita gente, né, Lucas? Bom, desculpa, eu não assisti temporada nenhuma. O que ele falar da primeira temporada... A Brienne tem a cumpridora de promessas, a Arya Stark tem a agulha. É que as espadas em Game of Thrones não são todas, né, tão... Bom, não tem bons nomes também, né? Porque agulha. A Arya Stark não, tem agulha, ela vai costurar a tua roupa. Mas a ideia é legal, porque na verdade a Arya Stark foi criada pra ser uma dona de casa, né? E aí a mãe dela queria ensinar ela a bordar, né, Dudu? Queria ensinar ela a bordar essas coisas. E aí eu não me lembro quem que deu essa espada pra ela. E aí ela batizou como agulha, porque essa seria a agulha que ela ia usar, entendeu? Isso mesmo. Ela não ia usar a agulha que as menininhas usavam, não. Ela ia usar uma espada e, acho que só pra casa, sacanear a mãe dela, batizou a espada de agulha. Ah, então. Mas ela, quando ataca, ela faz dano por área? Muito bom. Mas só uma pergunta. Seis... Ela é uma agulha mais 10 ou... Eu não entendi. Não, é de crochê mesmo. Mas não é RPG, não, Eduardo? Não, essa eu não entendi. Eu tô muito tempo sem jogar. Nós temos a espada justiceira, Cláudio. E se a espada justiceira existisse no mundo real, qual mais próxima ela seria das espadas que a gente conhece? Um pinto. O quê? um Bilal, né? Pô, o negócio é pequeno, cresce se você sacode. Tá, ela dura, ô Marvel, porque eu queria saber que tipo de espada ela é, no que ela se baseia pra ter aquela forma dela. Cara, ela tá mais uma espada europeia, né? Ela tá mais ali entre uma bastada e uma larga. Tipo a do Conan, vocês falam? É porque o Conan, eu não lembro se a dele é uma bastada, se é uma larga, se é uma... Santa. Se você não nasceu no século passado, a espada justiceira, né, que cresce na mão, como disse o Marvick, ela é inicialmente uma daga, né? Rapaz, eu tô ela pensando em meia dúzia de piada aqui. É. Inicialmente ela é uma daga, né, Dudu? Inicialmente ela... Cara, ela cresce e daí fica uma espada de verdade. Pode descobrir o nome das espadas do Game of Thrones, ó. Aí, você chacoalha, vira um facão e depois chacoalha de novo e vira uma espada. Exatamente. Tem que encher o zoinho nela e gritar, cara. Ué, que nem aqueles bastão, né? Que você vai conjuntando e fica com uma lança, tá ligado? É. Eu não sei e ela tem o poder de... duas vezes, cara, porque. Ele não usa ela como facão. Você queria que ela crescesse de uma vez só, né? É, mais fácil, né? Mais rápido de usar. Ah, mas aí ele não precisava falar Thunder três vezes, né? Aí não ia ter tanto impacto. Ia ser só Thunder, né? Thunder. Thunder. Não, mas se for contar a quantidade de Thunder, ela cresce mais vezes. É Thunder, Thunder, Thundercats. Então são três. O WoW que cresce mais. WoW é quando... Não, o WoW ela solta raizinho. Deixa eu... Entre os poderes dessa espada pinto... Ela tem um poder aí que falam que é de ver o futuro, mas eu acho que é só de... É mais uma supremacia, né? Ela tem... Não é ela que tem a visão além do alcance. É o olho de Tandera... Não, é o olho de Tandera que está incrustado na espada. Sim. Ah, ok, Marco, mas isso é parte da espada. Não, o olho de Tandera era uma peça separada. Isso é contado, acho que no terceiro... Na terceira temporada, eu tenho todas as temporadas de Thundercats. O olho de Tandera, ele foi adicionado à espada justiceira depois. Entendeu? Inclusive, ela foi criada como uma espada justiceira. E aí fizeram ela para que ela alojasse o olho de Tandera. Entendeu? Mas não, acho que se o olho de Tandera tá na espada, ele faz parte da espada. Ele é a espada. Não. Tanto que existem espadas. Eu acho que é no Feitiço de Áquila que o... Esqueci o nome do guerreiro, para variar um pouco, né? Na espada dele está faltando uma gema. Entendeu? Então, gema aí. Está faltando uma pedra que ele... Toda vitória que ele tem, ele incrusta uma pedra na espada. Mas... necessariamente a pedra não faz parte da espada. Ela é incrustada na espada. Nesse caso aqui, magicamente falando, essa pedra dá uma habilidade à espada. Porque ela não, o fato dela crescer, eu não sei se faz parte dela já, entendeu? Não, é dela mesmo. É dela. Mas eu acho que se é uma... Por exemplo, quando alguém no mundo real, né, Cláudio, cria uma espada e, sei lá, talha um dragão no cabo, o dragão é parte da espada. Não, mas aí é que você não entendeu. O olho de Tandera já existia. Ele já dava esse poder? Sim, ele dava o poder da visão além do alcance. Então lá eu fico olhando ali no meio da espada de sacanagem, não precisa daquilo. Não, porque você tem que olhar pelo olho de Tandera. O olho tá nela. Você tá olhando pra errado. Tá. Bom, o olho de Tandera na espada que cresce, que legal. Você compra um carro e coloca um rádio no carro, o rádio faz parte do carro, pô. Então, isso que eu tô falando. Não, Aí você consegue roubar o rádio sem roubar o carro? Depende, o meu veio na fábrica o rádio, se roubar a história do painel inteiro. Não, mesmo estourando o painel inteiro, você consegue levar o rádio sem levar o carro? Até consegue. Consegue, mas tem que estourar. Então não faz parte de carro. Ah, cara, faz parte sim. Tá. As pessoas conseguem roubar meu rim sem me levar, e o rim é meu e faz parte de mim. Se eu perco minha perna no acidente, ela fazia parte de mim, pô. Bom. A espada A espada do poder do He-Man, Cláudio, qual seria essa espada aí no mundo real? Acho que nem existe esse modelo. Não é nem espada de poder, é espada de Grayskull. É, aqui tá a espada do poder. Espada de Grayskull. A caveira cinza, né? Grayskull. Cara, ela não tem um modelo nenhum similar a ela não, cara. Ela é bem única mesmo. Mas ela tipo assim, fala, deve ser mais moderna uma... Aquela espada de duas mãos, que o inglês é uma bosta. Espada de duas mãos. É, espada português. De duas mãos, é. Two hands. Two hands, swords, na verdade. Two hands, swords, mas é... Ah, bosta, pronuncia assim. Mas assim, o design da... Era de uma mão só. O design da espada de Grayskull, eu acho ele muito soturno. Ele é muito do mal. Na verdade, o He-Man em si, se você for parar pra pensar, ele tem todas as características de ser um vilão, né? Porque todos os símbolos dele são coisas meio que malignas, incluindo a espada. Principalmente o Vasco, né, cara? Eu tava vendo essa, dobrando a esquina, cara. Ser pro Vasco é só coisa de vilão. O Marvel confirma, né, Marvel? E nesse caso, Dudu Cosso, é a espada que confere poderes, né? Eu acho que ela puxa do castelo de Grayskull com o poder pra ele, cara. Não sei. Ela é tipo uma lanterna do Lanterna Verde. Seria um anel, né? É, a lanterna, não dá mesmo? A lanterna puxa do planeta que passa pro anel? Se a espada se transforma, não, então a espada precisa dele. Muito bom. É, aí nós temos aqui a katana de Hattori Hanzo, em Kill Bill. É, sensacional. A espada mestra de Legend of Zelda. Não. Alguém? Essa daí você tem que falar Master Sword mesmo, cara. Espada mestra. Espada mestra é putaria, velho. Desculpa. Ela é bonita essa espada, cara. O design dela é diferente também. E ela é maior que o personagem. E, cara, ela é sensacional, cara. Eu adoraria ter uma Master Sword na minha parede, velho. Uma réplica, né? Porra. Se fosse verdadeira, eu ia gostar mais, mas não dá, ela não existe. Ia ter de pixel, né? Não, nem isso, cara. Não existe, mano. Ah, porque okay. Ela nunca foi forjada na realidade pela... Olha que foi, hein? Existe a réplica do jogo. A Master Sword, aquela lendária que tá com o Link, isso nunca existiu. Ah, tá. Ok. Mas você pode ter uma réplica. Eu posso. Isso é cara pra caramba, mas posso. É. Mas ela só tá com o link, ela não entra nem no site, é só pelo link mesmo? Não, é só com o URL. E quando essa o link tá engraçado. No post, né? Essa não foi engraçada, vocês sabem, né? Eu sei, mas tem que dar sequência. Bom, a Hangetsu do Bleach, parece uma faca de açougueiro gigante. A espada de Gryffindor, eu não li Harry Potter. Gryffindor, mas... Aquele que parece um facão de açougueiro? Não, ele parece mais um bastãozinho, cara. Se você olhar a foto aqui... Bom... A Narzil Andúrin, do universo de Tolkien, né? Dos Seus Anéis e Companhia. Que é a espada do rei. Que é a espada do rei, que ela se quebra, eu não lembro quando. E muda de nome. Quando o elfo entrega pro Aragorn, ele fala outro nome dela. Então, eu falei dois nomes. O nome reforjado dela. Mas, por exemplo, a Narzil, ela é quebrada quando o Isildur corta os dedos de Sauron. E tirou o anel. Uhum. E ela, essa é bonita pra caralho. Esse mas quando ela é reforjada, Cláudio, ela só é grudada de novo as peças, né? É que, vamos lá, nesse universo, se você reforja uma espada, você recria ela. Uhum. Então ela tem um novo nome. E é Andúrin. Que é Andúrin. Colocaram uma espada aqui chamada Tyrfing. Essa é da mitologia nórdica. Mitologia nórdica. Bom, no universo, meu amigo Cláudio, Super Sentai, e a gente depois vai falar de um outro aqui que eu curto pra caramba. Aí ferrou, né? Super Sentai ferrou. O que me falta existe... é espada, né? Até o Robocop assim, japonês tem espada. Mas existe o quê? A espada, eu acho que é meio subaproveitada no Super Sentai. Existe um momento no Super Sentai, Cláudio, que ela tenha sido, sei lá, tenha tido um destaque maior na história do que ser só um armamento qualquer? Cara, depende do Super Sentai. Tem uns que, por exemplo, o Shinkangers, que é de samurai, as espadas têm um certo valor. Hein? E até tem a espada mais do vilão que tem esse valor também, que ela é feita da família do vilão, entende? Então ela é muito. A história dela é muito pesada e tem esse valor. Mas, cara, do Super Sentai, eu acho que só a espada não. geralmente é o armamento principal, entendeu? Não tem uma história, por exemplo... Ah, eu acho que tem o... Eu não sei se na versão Sentai, porque eu não assisti. Mas na versão Power Ranger, da Galáxia Perdida, eles conseguem o poder ao tirar as espadas da pedra, né? Sim, sim, é isso, mas aí eles viram uma arma normal depois disso. Aí depois perde a... É, tipo assim, isso serve pra vocês serem escolhidos como os guerreiros. Agora ela vai virar uma arma comum. Nem foi baseado na lenda do reator, né? Ah, não, isso tá na cara, né? Ah, sim, né? Porque a lenda do reator é muito nova, né? Na cara lavada, né? Ah, sim, bom, como se metade do universo pop já não tivesse feito isso. É, de várias formas diferentes, né? É, tipo assim, até com batata frita já fizeram isso. Como assim, gente? Ah, cara, você vê assim o cara tinha no último batatinha frita do pacote se erguendo com o Excalibur. Entendi. É, tem um outro universo aí que é nesse sim, as espadas são um ponto muito forte, né, que fazem todo o universo se mover. É claro que a gente não ia deixar de falar de Star Wars, né, o meu amigo Merrick Saldanha. Onde os sabres de luz, né, são as principais, uma das principais armas usadas pelos guerreiros baseados nos samurais, né, dizem a lenda, os Jedi. O que você tem a dizer, meu amigo? Não diz a lenda, não. O George Lucas deu xilique na gravação do segundo filme por causa disso. Que tipo de xilique que ele deu, Cláudio? Ah, o segundo filme que eu tô falando, o segundo filme a ser lançado. O Império Contra-Ataca. Que ele deu o xilique do. Como o Vader tava usando a espada como uma mão só. Exatamente. E ele deu o xilique porque, como é uma espada samurai, ela tem que ser usada com as duas mãos. E ele falou que tava arruinando o filme dele. E mesmo assim, cara, foi um xilique ridículo, já que ele já tinha citado isso, falando que as espadas dos Jedi. Elas eram verdes e vermelhas, né, do Jedi e do Sith, porque além de ser baseado no sabre, na katana samurai, na espada samurai, também eram baseadas no... Ai, meu Deus, esqueci agora o nome, mas eu acho que era indiano, eu acho. Que são duas facções, né, que eram os espadas vermelhas, os lâminas vermelhas e os lâminas verdes. Vou procurar então lendo, tem mais Tem, viu? A Guerra nas Estrelas é o seguinte, o George Lucas pegou tudo que ele gostava, jogou dentro do liquidificador, botou um pouquinho de leite condensado, duas pitadas de amor e depois o ingrediente X. Mas ele fez muito bem feito Star Wars, né? Isso a gente não pode negar. Sim, ele criou um universo muito bem feito. Depois... Ele deixou o pé na jaca muito bem enfiado também. É que ele, na verdade, ele criou um universo baseado em coisas que já existem, né? E depois criou um universo baseado em baseado. É muito bom. E não, tanto baseado que ele deve estar fumando até hoje o baseado. Tu tá por aí? Tá chorando no cantinho da gente dos oito anos. Ô, Cláudio, me fale um pouco, então, do sabre de luz em si. O que você sabe a respeito? Então, o sabre de luz, ele é uma arma de Jedi. Para tempos mais civilizados, onde eles usam uma bateria, um receptáculo de conversor, para dar forma à energia saída de um cristal Kyber. Tô enganado, Marvel? Você pode repetir, por favor? Deu um branco no seu áudio para mim. Ah, então. O que eu sabe de luz, ele modela a energia de um cristal Kyber. Isso, é do de cristal Kyber. E a arma de tempos civilizados, né? Era uma arma... É uma arma elegante para tempos mais civilizados. Ou seja, arma de viado, né? Desculpa os viados. Mas se vocês vão parar para pensar assim, é arma para quem não quer lutar, é isso? Não, porque se você ver as coisas antigas, putz grilo, velho. Os bichos matavam, velho. É, porque não é assim, o sabre de luz, ela é uma arma, é uma das armas mais mortíferas, né? Que eu conheço na cultura, assim, pode dizer que ela é de tempos civilizados, imagina o tempo de guerra. Então, mas o mais interessante é o seguinte: o meu filho acabou de falar aqui do meu lado, o Yuri, né? Mas engraçado, é um sabre de luz, a luz corta. Que é interessante porque nunca foi dito que o sabre era de laser. Pelo contrário, é bem explicado que ele canaliza a energia do cristal e cria um foco luminoso. Ele não cria um laser. E o pior, ele cria um foco luminoso de um tamanho determinado que corta. Muito bom. É, mas mesmo existindo a magia no universo Star Wars, a espada ela é tecnológica, né? Essa espada em si. Bom, existem naves também, então eu acho que tem tecnologia. Não, mas assim, é porque a espada ela tem tendências nos filmes e séries a ser uma coisa mais mágica, né? Mas ela, inclusive, o sabre de luz é a espada mais tecnológica de todos os filmes que eu conheço. Ela é a mais, né, com essa questão do cristal que gera a luz, que gera o corte, né? Ela não existe. Existem outras espadas tecnológicas, mas essa eu acho muito maneira. O que que acontece? Antes que o pessoal dê ataque e queira me matar, eu sou um dos maiores fãs de Guerra nas Estrelas. Quem escutar o Omega Cast e o Nerdópolis vai saber disso. Só que o que acontece? O sabre de luz, mas aí é mundo expandido, né? Mas de qualquer jeito, no mundo expandido, os Jedi já tinham usado tanto lâmina, né, como fibrolâmina, até aparecer o sabre, né? Até eles conseguirem utilizar o cristal para criar o sabre de luz, né? Mas o sabre, ele, bem ou mal, ele é uma peça tecnológica. Ele precisa de um artefato tecnológico para funcionar. Muito bom. Ô, Cláudio, o sabre de luz em nada tem a ver com o sabre do mundo real, né? Não, porque ele parece mais uma espada de luz, não um sabre. Eu acho que é só o nome que ficou mesmo. É, exato. Assim, que sabre é a maioria das espadas que todo mundo fala, espada militar. Não, não é espada militar. O militar geralmente ele usa um sabre. Muito bom. Cláudio, você que é uma pessoa que sabe. Parece um florete mais curvo, né? É. Viu, Cláudio, sabre, né? É um florete mais curto, mais curvo. Você que é uma pessoa que sabe das coisas? Tô tentando fazer piada. Nossa. Meia hora no pendente. Fale um pouco mais do sabre em si, já que a gente ficou esse tempo falando do sabre de luz, Cláudio. Isso, ó. Se a gente consegue achá-lo na história aí, algum cara famoso que usou um sabre em algum momento. Você sabe quem usou um sabre e foi muito famoso? Napoleão. Não, olha só, o baixinho. Sim, exato. É, conhecido também espada de Napoleão, mas era mais um sabre, se for. É, espada de Napoleão. É, né, que quando fala espada de alguém que é homem, fica um negócio meio conotação sexual, sabe? É. Fui eu que vi o cara segurando a espada com a perna, mas tudo bem, né? Vai, fala mais. E a minha perna é muito fina, né? O cara pensar que eu segurei a espada com a perna. É, sei lá que espada ele tá aqui no visualizante. Espada do dragão. É, ele queria ver a espada roxa. Bom, vamos lá. O sabre do Napoleão, e aí? Não, o Napoleão que usou um sabre. Geralmente, eu acho que desde a Revolução Francesa, eles usam muito mais sabres que espadas mesmo. É, fica comum, entendeu? Todo mundo... Tanto que a base do que a gente vê nos militares hoje, que é de uniformes... É uniforme de gala, né, militar, né, Marvel? Você que é militar também? Porque o que acontece? O sabre, ele era curvo exatamente para que ele pudesse ser alinhado de cima do cavalo com mais facilidade. Então, olha aqui, ó. É praticamente militar. A espada do Napoleão está entre as 8 espadas, aqui é um post do Mega Curioso, né? Entre as 8 espadas mais famosas que de fato existiram na história. Entre elas está o sabre de São Martin, vamos lá, a espada de Tomohiko Yamashita. Quem é, Cláudio? Tomohiko Yamashita, de cabeça. É um general do exército imperial do Japão. Fez história durante a Segunda Guerra Mundial e esse sabre era dele. Temos aqui. E ele foi pro fundo. E ele foi pro fundo. A história dele é que ele caiu numa Bat, que era um bombardeiro japonês. Ele caiu com um avião no mar, no oceano. E quando ele foi achado, ele estava com. É engraçado, porque se eu não me engano, ele estava com a katana dele, porque ele era um samurai, velho. Paradoxo. Entendi. Temos a Natsuya. Quem tá ouvindo o paradoxo aí? Não, foi um áudio do Mega Curioso que vazou aqui. Nanatsuya Notashi. Eita, espada de Willy Wallace, que a gente tem o filme lá, né? O que é? Pra Sempre Cinderela, não, é... Coração Valente. Coração Valente. Mas, se eu não me engano, a espada do Will Wallace, né? A espada do Will Wallace não é que está na Escócia? Sim. É isso mesmo? Essa sim. Ela existe, né? Ela está no museu. A parte existe. Lendária é que, tipo assim, falam que a primeira bainha dela era feita de pele de um cara, entendeu? Primeira bainha. Aqui não tem bainha na foto, ela tá dentro de um vidro protegido. Então, aí... É porque ainda não tinham começado a costurar a bainha dela. Não, então, mas aí, a pedido dos reis da Inglaterra, acho que é o James IV, James V, não lembro, e que ele pediu pra trocar por uma bainha de normal, né? Pra não... Uhum. Tipo, aquela putaria de pele humana no cinturão. Mas a bainha não era de couro, geralmente? Sim. Mas era couro animal, né? Continuou, ué, e o ser humano é o quê? Vegetal. Não, mas eu tô falando, o couro era tratado. É, com certeza. Sabe lá se o cara não tratou o couro do maluco que ele fez. Então, pela lenda não fala trato, que não, entendeu? Ele só esfolou o cara e costurou a bainha. Fez assim. Fez uma rodinha. Olha, com a bainha tem, e tanta, isso, né? Tem tanta lenda do Will Wallace, cara, que não é brincadeira não. Depois do filme, muita gente começou a pesquisar. Eu já conhecia mais ou menos a história dele antes do filme. E tem a espada do rei Carlos Magno, a última da lista aqui também. Cara, tem uma espada de. Espada de Goijian, né? Que ela tem mais de 2000 anos. Ela foi achada aí em 65. E, cara, ela foi achada assim no túmulo, sem um traço de ferrugem. Isso eles escavaram. E o cara ainda se cortou, o pesquisador ainda se cortou, o arqueólogo, com a lâmina. E foi daí que nasceu as facas guinso. Exato. Ô Claudio, esse lance agora, vamos lá um pouco pros orientais, que eu queria fazer uma pergunta dentro do começo do programa, que eu nem sei se é besta, mas vamos lá. Essa questão dos ninjas envenenarem as espadas, isso de fato ocorreu em algum momento? Sim, pelo que eu sei, sim, é uma técnica. Você envenenar a espada. E não são fora os ninjas que fizeram isso, né? Muitos cavaleiros medievais também já fizeram. É o que eu ia falar, isso já se faz há 340 anos. É porque eu vi isso basicamente na cultura oriental, em algum filme, se não me engano, sabe? Sim. No qual ele usava e era um veneno. Era um veneno potente, na verdade. Sim. Ah, não, mas isso daí, se for ver, os babilônicos também usavam. Cara, muita gente usou essa técnica do veneno da espada, né? Do ninja, que nego tinha muita mania de falar que, eles usavam veneno de baracu. Porra, eles usavam veneno que tivesse na mão. Eles usavam veneno, né? É. Ponto. O de baiacu é potente, mas vai que o cara não comeu baiacu aquela semana, né? Exato. Entendi. Eu acho que eu entendi, né? Bom, nós falamos de Super Sentai, falamos do Star Wars, Star Trek, infelizmente não tem uma cultura de existir espadas lá, né? Não, mas você tem o Sulu, que ele é esgrimista, e isso desde da série clássica. Tanto que naquele... Ai, meu Deus, eu acho que é loucura. Ele aparece com um sabrezinho. Ele fica louco, quer matar todo mundo. Não, ele tá com florete. Então. Sim, ele tá com florete. E é claro, a gente não podia esquecer que no mundo real, no nosso universo, do qual a gente não queria pertencer, né, Cláudio? Existem os esportes que são baseados em espada, né? Acho que o principal aí é esgrima. Tá no. Olimpíada. Na Copa do Mundo é. Olimpíada. É nas Olimpíadas. É o único esporte com espada, né? Acho que sim. Lá quando você faz Kung Fu, existe competição que envolve espada, assim, corpo a corpo? Corpo a corpo não, mas existe demonstração de técnica. Eu mesmo. Mas que vai no campeonato, sim. Sim, eu tenho uma medalha de apresentação que é em terceiro lugar. Muito bom. Mas você tem que fingir que tá lutando, né, Under? Não, você faz uma sequência para demonstrar habilidade com a espada, entendeu? Você vai ser avaliado, ganha uma nota, o que tiver maior aqui, nota. Aqui consta que entre os esportes, né? Como é usado como esporte, tá o esgrima e o Aikido também. O Aikido, ele é. Ele acho que é o que mais próximo do samurai, né? Junto com o Kenjutsu. E se eu não me engano, vai entrar agora de sabre de luz, já vai ser considerado esporte. Ou já está sendo considerado esporte. O que é o Merv? Batalha de Sabre de Luz. O Merv traz umas coisas, né, cara? E todo evento de Star Wars que preste tem que ter uma luta de Sabre de Luz. É, tu não tá sabendo disso. Não, não é isso, não. Lá fora, nos Estados Unidos, não sei se já tá no Brasil, o pessoal tá trazendo. Já existe competição de Sabre de Luz. Com pontuação e tudo. Não é sacanagem, não. Tô falando sério. Pode procurar aí no Tio Tutube, entendeu? Que vocês vão encontrar. É tipo esgrima do nerd, né? É, esgrima do nerd. Os caras nerd em si é esgrima, né? Só usou o tipo diferente de espada. É verdade. Você fala que a Jedi tem uma competição de sabre de luz, mano. É, não. E é que nem aquela. No evento de anime tem batalha campal, né, cara? Tem também, é. A única coisa que eu achei absurdo é que eu soube que eles estavam querendo. É, deve ser palhaçada isso, que eles estavam querendo pedir pra entrar como esporte olímpico. Ah, claro, velho, mas... esse peteca foi esporte olímpico, cara. Quem somos nós pra reclamar? É admito, cara, muito bom. Peteca! Não, não. Peteca! Ainda se fosse peteca, né, Cláudio? Né, Cláudio? É, porra, cara, badminton não, ninguém mente muito mal lá, é só peteca mesmo. Sabe o que é pior do que isso, peteca? É o Dudu Costa me falar que tem um anime baseado em peteca que ele acha foda. É, não é peteca, é badminton. Não, eu não sei quem foi que uma vez virou pra mim e falou, peteca é com a mão, badminton é com a... Com a raquete. Aí eu virei, vou te dar uma raquetada na cara. Vai ver se é um tapa ou um back tapa. Porra. Eu falei, então, eu descobri o nome das espadas do Game of Thrones, já falei. Não. Então aquele cara da novela lá jogava badminton com a menina, é isso? Isso aí. Fala, Dudu. Ó, tem a espada chamada Gelo. Zero poder capital Ned Stark na primeira temporada, parabéns, né? A computadora de promessa que você já falou, né? O lamento de viúva, a garra longa, a agulha, né? A dente de leão, a devoradora de corações, a luminífera. Acho que é só isso. Mas é uma devoradora de legal. Corações, eu conheço muitas meninas que poderiam ter esse nome. Ela vai. Gostou do nome das espadas, Claudio? Hã? Gostou do nome das espadas? Oh, muito bom, agulha, devoradora. Eu lembrei de umas 5 ou 6 ex aí Eu prefiro Flash, né? Fala em espada famosa, a gente tá esquecendo das espadas. A gente tá esquecendo das espadas do Highlander. Assim, cara. Elas tinham um nome? Eu não lembro se tinha nome mesmo. Não, mas ela. O engraçado é que no filme, a espada do Connor. É uma espada que ela não era para existir, né? Ela foi forjada antes das espadas orientais existirem, né? É o que regra no filme. Mas ela já era uma katana linda, maravilhosa, com um dragão de boca fechada na empunhadura. Né? Cara, boca fechada não faz piada, cara. Não, aí apareceu o Duncan MacLeod. Aí apareceu o Duncan MacLeod, que era o do seriado. Que tu sabe por que criaram o Duncan MacLeod, né? Não sei. Ninguém sabe. É porque o herói, né? O Christopher Lambert, o cachê era muito caro pra eles botarem ele no seriado. E não liberaram o nome Connor MacLeod pro seriado. Aí eles fizeram o Duncan MacLeod. Mas fez participação especial. Tá bom. Aí o Duncan tinha uma espada irmã da espada do Connor. O que que diferenciava? O dragão dele estava com a boca aberta. Esse fala bastante. É o dragão que a gente, né, cara? Que é o dragão que a gente tem aqui, né? É o dragão. Exatamente. De boca aberta. Aí, dragão, se você fosse ter uma espada, a gente ia pôr esse nome, dragão de boca aberta. Bom, eu tenho duas, você quer qual? Depende de como que vai vir essa espada, né? Cláudio, uma coisa que a gente não comentou aqui, mas acho interessante antes da gente finalizar. Eu só gritar tanto. Veja bem. Essa tá mais pra daga, mas deixa quieto. Ô, Cláudio, então é o seguinte: as espadas não nascem em árvore, elas não brotam da terra, embora alguns filmes digam que magicamente sim, né? Bom, na teoria elas são feitas de ferro, então brotam da terra. É, verdade. Muito obrigado. Você não tira ferro das nuvens, né, cara? O processo, Cláudio, de criação de uma... Eu vi aqui, eu tava lendo mais cedo, que o processo de uma... Algumas espadas japonesas podem levar até um ano para ela ficar pronta completamente. Sim. Né? E, mas esse processo é tão demorado quanto que assim, a gente vê, eu sei que programa de TV, canal fechado, é diferente da realidade, tá? Uhum. Mas às vezes a gente vê ali editado, o cara criando algumas coisas, né? E aí os jurados dão pra ele 5 dias pra eles terminarem uma arma, sabe? Uma semana. Tá certo isso ou tá muito fora da realidade? Cara, depende da qualidade da arma, entendeu? Ah, pra você forjar uma espada bem feita, você leva tempo, entendeu? Se você fizer uma meia boca, vai ficar daquilo lá. Muitas vezes ela só precisa ser bonita, no, principalmente pra esses jurados. Ela não precisa ser funcional pra durar a vida inteira e matar milhares de guerreiros, entendeu? Ah, entendi, sim. Os americanos não têm uma espada que fazem pra Western? No quarto-feira. No quarto-feira ganhou uma espada que o cara fez pelo último episódio. Não entendi de novo. Deus americano, ele não ganhou uma espada. Ah, tem uma espada lá. Ele ganhou a espada, o cara? O cara fez pra ele, né? Ah, tá, o personagem, você não tá falando do ator. Achei que você tinha falado com o ator. Tinha... É assim, o Canon fez uma espada pro Odin, né? É isso mesmo. O quarta-feira pra mim, ó. Quarta-feira, o Odin. Ele odiou tanto que cortou a cabeça do cara fora, né? É, jogou pra dentro, o cara. Ainda mijou ainda na cabeça do cara, só pra valer. Ô Cláudio, mas você já acompanhou de perto algum processo de criação de arma, assim, alguma coisa nesse sentido? Adoraria, mas não. Nunca cheguei a. O Discovery Channel não mostraram, né? Acompanhar uma forja. Não, eu acompanhar uma forja eu vi. Ver vídeo eu já vi centenas. Ah, então tá bom. Ver vídeo eu também já vi. Pô, acompanhar a forja lá. Nunca cheguei a acompanhar, nem de arma, nem de nada, uma forja. Mas é uma coisa que eu acompanhei a forja de um facão. É mais do que eu. Tá bom. É mais do que eu também, que eu sou. Não, sério, não tinha um sargento que ele fazia os facões pra gente lá na base aérea do Galeão de feixe de mola. Feixe de mola? É, feixe de mola de caminhão. Pegava o feixe, né, ele esticava, aquecia. Pô, legal. A porra não quebra nem pelo cacete. Nem no cacete não quebra? Bom, corta o cacete fora. É, exatamente, mas eu acho que isso não deveria caber um facão de qualquer jeito, né? Esse dia eu tava vendo um programa de. Não. Esse dia eu tava vendo um programa do canal fechado, né? Que é Messi. Acho que é Messi. Né? Desafio sobre fogo. Alguém já viu falar? Eles fizeram. Tinha uma prova lá que era. Os caras tinham que criar uma faca, ô Cláudio, usando as ferramentas deles. Então eles tinham martelos, limas, coisas que ferreiro usa, né? Uhum. E aí um cara criou uma faca a partir de um martelo, da cabeça de um martelo. O outro criou uma faca a partir de duas limas. Só que esse que criou a partir da lima. Na hora de temperar o metal, ele temperou na água e não no óleo. E aí a faca se partiu na hora do teste. Putz. Porque tem essa também, tem a finalização. Por que usa água como tempero, cara? Azeite é muito melhor, cara. Olha aí, muito bom. O programa que eu estava falando aqui, na verdade, nem é do canal fechado, é um canal da TV fechada, é um canal do YouTube, chama Men at Arms. Ah, né? Sim. É muito foda. Entre as espadas que eu vi aqui, o que acontece? Eles pegam espadas e armas no geral, né? E eles têm o propósito, é um canal do YouTube, eles têm o propósito de recriar essa espada numa forja que eles têm lá, né? Então eles já recriaram a espada do Jaime Lannister, a espada justiceira, eu não sei se é a espada do He-Man, tá aqui também, a espada do He-Man, nós temos a espada do Link lá do... A Master Sword eu vi, é linda. Né? Por isso que eu falei que dava pra você ter. Tem a espada do Cloud. Eles já fizeram até a espada do A Hora de Aventura. Sim. Esse eu não vi ainda, eu vi aqui que tem. Eles fizeram a arma da Hit Girl, né? Que é a espada, não, a lança dela, não é? Ou então, mas uma coisa legal é que eles não só fazem, eles testam. Eles testam, tá? Mano, é melhor ainda, cara. Pegar o cara cortando os negócios com o Master Sword é legal, cara. As melancia, né? Eles fizeram. Lembra do tempo que o Jake tinha uma espada? Eles fizeram também a Jake's Sword. Ele não usa mais essa espada há muito tempo. Não, não. Eu acho que o Jake. A espada não é a espada do pai do Jake. Que do pai dele? Também. É, que é o. A sangue de demônio. Que é não, não, é uma outra. É uma que é, uma que é curtinha. Tá, então não lembro dessa. Essa que fazem do Finn é a espada dourada. Eu acho que é a do demônio vermelho, sim. Não, a do demônio vermelho ela é vermelha e tem tipo, meio que uma bolinha no cabo. Essa mesmo. O que eu achei foda também é que eles fizeram aquela espada do Cloud. Sim, do Final Fantasy VII. Que. A do filme. Eles fizeram aquela espada do filme. Ela não desmontava, mas fizeram ela. Eu queria ver, na verdade, era aquela espada do. Que tem cabo de pistola? Que é do Final Fantasy VIII. É do 8? É do 8. Eles fazem ela. Eu acho interessante. Na história já tem uma espada que. Ela, inclusive, dá tiro. Que ela tem um cano. Por baixo dela. Caralho, isso eu queria ver. Tem, não sei se é lenda ou se existe, mas eu já vi documentário e tudo sobre ela. A espada do Finn, ou Cláudio, é a do orbe vermelho mesmo, que tem a pedra vermelha. Imaginei. E de sacanagem eles testaram ela em doces. Sabe? Coisas relacionadas a doces. Sim. Naquele mexicano lá que você quer passar um monte de doce dentro, em refrigerante. Uma pinata. Pinata, na máquina de chiclete. Pinata, meu Deus. Pinata. Pinata? Pô, eu tô vendo pinata, o canal, eles fizeram a do Yugi, velho. O medalhão do Yugi, velho. Da hora. Eles não fazem só arma, na verdade. Eles fazem tudo da cultura nerd, né? Pô, eles fizeram o gancho do Capitão Maui. Capitão Gancho. Não, fizeram do Maui. Do Maui também. Mas eles fizeram o gancho do Capitão Gancho. É o Anzol, né? Do Maui. Isso. Até a espada do Game of Thrones, não, do Minecraft, eles fizeram. Sim. Eu queria ver, na verdade, eles fazendo uma armadura. Eles já fizeram a espada do Conan. Não entendi nada que você falou, Marco. Deu uma travada. Eles fizeram a espada do Conan. Eles fizeram todas as armas dos tartarugas. É legal o canal. Vou deixar o link aí pro. É muito bom esse redor. O escudo do eles fizeram os batirangue, não. Aquele morceguinho não é o batirangue, é tipo as estrelas ninja do Batman, né? Que é a forma de. Não, aquilo é um batirangue. Não, é um batirangue. Não, não é batirangue, não. Batirangue vai e volta. É tipo shuriken. Será, né? É a shuriken do Batman. É a estrela ninja do Batman. Isso. Exatamente. O shuriken do Batman. Mas eles não fizeram ainda, que eu quero ver, é uma armadura inteira dos Cavaleiros do Zodíaco, completo. Aí é caro. Isso daí tem no Japão. Vê até pro Brasil. Meus amigos! A gente vai caminhando pro fim com esse podcast que não tinha finalidade de nada. Como sempre, a gente só quer falar das coisas que a gente gosta, né? Aprender muito pouco, conversar bastante. Então, e como não tem nota, né? Porque a gente não falou do filme, meu amigo Eduardo Poço, eu pergunto pra você: entre todas as espadas que existem, ou as fictícias, vamos dizer, se você tivesse a oportunidade de ter uma delas, né? Você só pode escolher uma, Eduardo Couso. Qual das espadas você gostaria de ter em seu lar pra você apreciar ela assim sobre sua estante? O Hattori Hanzo, meu do Kill Bill, certeza que ele é essa aí. Ela nem pensou. Geralmente ele pensa mais, hein? Não, cara, depois que eu vi ela, eu queria comprar, mas era muito cara. Fiquei maluco por ela. Muito bom. Meu amigo Cláudio Dragão Dourado, se você pudesse ter mais uma das muitas espadas que a gente vê tanto no mundo real quanto no mundo da cultura pop. Tirando as duas que você já tem, né? Que a gente sabe que você é possuidor de duas espadas. Qual você gostaria de ter para o seu bel prazer? Cara, como eu falei, cara, eu queria. Tem duas que eu queria muito. Ou a Master Sword do Link, ou a Masamune do Frog. A Masamune. Isso aqui jogou Kano Trigger vai entender esse sentimento. Essa paixão. É, eu entender isso daí. Nossa, Masamune. Mesmo existindo uma Masamune de verdade, né? Mas o que era do Frog. Eu entendi. Muito bom. Eu acho que é óbvio, mas vamos lá, né? Mesmo que Saldanha, Francisco Neto. Quem tá com o aspirador de pó ligado. É o Mervo que. Ele pra janela, tá? Eu não. Não, tá. Eu? Não, eu acho que foi o Coço. Dudu, Mervo, se você. Ô, Dudu, você não abriu a janela, você abriu a turbina de avião, velho. Não, eu tava com o mundo. Tava mudo aqui, né? Vamos lá, então. Vai lá, Melk, se você pudesse ter uma das várias espadas que a gente conhece. Porra, tirando a que eu já tenho. Claro, porque tem que só mostrar, né? Não, é que eu fiz a réplica do sabre de luz do Darth Vader. Ah, tá bom, Melk. Tudo bem. Ah, cacete. É complicado, porque eu ficaria... E agora? Eu não sei, velho. Me pegou. Já tem uma, então não precisa responder. É, a do Conan. Nossa, a mais chata, mais qualquer coisa, mais né, sei lá. Nada? Já viu aquela espada? É gigante. Procura aí a foto dela. Ela, já vi e mexe na liberdade, tem uma réplica dela. Só tem esse tamanho? É super trabalhada, filho. Bem trabalhada, tem, é grande. Mano, é super trabalhada. Verdade, realmente. Você tá indo pelo tamanho ou pela beleza dela? Eu gosto do tamanho, né? Pela beleza. Ah, entendi. Procura ver. Eu não vou contestar, não, porque eu não contestei o dos outros, porque é que eu tô contestando o seu, né? Não, pode contestar, eu tô cagando mesmo pra você contestar. Não, tu sabe quando eu for em São Paulo, vou te pegar de porrada, tu sabe disso? Entre as muitas espadas, eu gostaria de ter A Destino Verde, porque eu acho que é um filme que marcou muito e acho que é uma espada que ela parece que tem algo mágico, mas a gente sabe que não tem. Parece que tem uma maldição, mas não tem. Parece que é um negócio que é só pessoa mal intencionada, mas eu acho ela a espada muito bonita e aquela musiquinha que ela toca quando você passa o dedo nela. É bonita mesmo, cara. Bom gosto. Mentira, eu gostaria de ter muitas outras, mas como eu criei a regra que só pode escolher uma, né? Bom, as minhas são parecidas com a Destino Verde. A Destino Verde seria uma espada que eu gostaria de ter, mas o que que acontece? Não tem como eu ter... É foda, cara. Muita. Entendi. Complicado, né? Não tem jeito. A gente pode dizer também que eu gostaria de ser uma espada e estar nas mãos da Mulher Maravilha? Vale. Bom, nas mãos é mais complicado, só guardar assim em outro lugar. Depois nas costas, foi para outro lugar. Ah, fica cheirando, né? É. Aquele cheirinho no cangote, oh. Meus amigos, vamos ficando por aqui nesse podcast Espada. Né, se acharam que a gente ia falar de masculinidade, cair do cavalo. Você quer falar de Bleach? Fala aí, espada. Falou de Bleach, masculinidade não dá pra fazer. Ah, entendi. Olha, tem a espada de Grayskull no Men at Arms. Ela ficou foda pra caralho. Porque no desenho, antes da gente finalizar, no desenho, ela é duas dimensões, né? E no canal do YouTube eles fizeram ela em três dimensões. Ficou foda pra caralho. Ia ser um desafio eles fazerem de três dimensões, né? Ia ser espada, cara. Ia ser chapada, uma espada chapada. Eles fizeram ela. Não, mesmo assim, ela ia ter três dimensões, não ia ter a largura de qualquer jeito. Você entendeu. É porque não, desenho, não aparece detalhe dela em três dimensões, né? Os cara tiraram da cabeça deles. E nem do filme dos Mestres do Universo, cara? Eu acho que não aparece todos os Mestres do Universo. Não. E até porque aquele filme é uma bosta. Até a espada. Acabou o saneamento sem acabar o filme. Ficamos por aqui. Digam um tchau, espada, a todos. Tchau, espadinha. Sim. Que isso, gente? Tá chorando. Ele tá tentando imitar o som de uma espada. É, tentou, não deu certo. É, isso não é espada. Falhou miseravelmente. É como diz o cara, isso é uma bichona. Isso é uma bichona.